Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. Mesmo assim, moras em mim, Santo. Tu és Santo, Tu és Santo. Que outra palavra faz necessária pra te descrever. Tu és santo, Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo.